ninguém pode fazer com tu algo que tu mesmo já não tem aí dentro de alguma maneira. Ah. Pra gente fazer mal pra alguém, e pra fazer bem também, a gente precisa enganchar. Olha. Então se eu quero fazer alguma coisa pra ela, eu tenho que encontrar nela alguma coisa que me ajude a fazer o que eu quero. Olha, claro. Larejo, larejo. Salvação é Exu, Tata Caveira. Larejo, larejo. Soltar o bode preto, meia-noite na Calunga. Soltar o bode preto, meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu lá. Larejo. Ih, eu vou ter que ir nessa porra desse sol pra cumprimentar a truqueira. Eita. A gente pode tentar fazer uma cabaninha, mas acho que não vai funcionar não. Puta que pariu, cadê a porta? Não tem, é teto. É teto porta. Quer que abra pro senhor? Não, precisa. Então, né? Bom dia, seus atores. Eu não sou do dia, mas estava perguntando lá, né? Aham. Bom dia pra tu. Bom salve, dia. Tô. Salve. Tudo bom com tu? Graças a Deus. Salve, tu. Salve. É. Salve, tu. Tudo bom? Tudo bom. Cadê o velho? O velho tá lá embaixo. Ah. Ele subiu uma meia hora. É. Tu tem riscador aí? Tem. Que cor que você quer? Eu quero preto e vermelho, se tu tiver. Eu vou sentar aqui. Você quer sentar ou quer que tire? Deixa eu ver como é que eu me acomodo. Isso aqui tem dono, né? Só vocês pra me trazer aqui de dia, né? Puta que pariu. O senhor sabe que coruja trabalha de noite e dorme de dia, né? É, então. Pois é, né? Só que vocês não dormem, né? Não, nós não dormimos. Nós ficamos trabalhando de dia, nós trabalhamos do outro lado. Ah. O senhor trabalha onde tá escuro. É diferente, moço. Aham. A luz lá é diferente. Lá a luz quem faz somos nós, né? Ah, claro, claro. Então, às vezes aqui nesse mesmo lugar tá de dia pra gente, mas lá tá de noite pra outros. Pode ser. Uhum. Tá ruim de fogo. sempre a ponta da chama no meio. Eu acho que não, né? Esse é o que meu povo trouxe? É. É capaz de estar estragado. Tava que guardado lá. Deixa eu ver, vamos tentar. Não, louco. Mas por quê? Ah, esses cabelos caindo na cara. Deve estar bonito, né? Com as unhas vermelhas. Deve. Tá, tá bem bonito. Hoje o povo deixou até essa porra pendurada na orelha. Brinco? É. O senhor quer que eu dê um zoom no brinco? Ah, você vai tomar no... Tá bom, não vou. Que eu te mando é já. Tá ficando muito... Como é que fala? Íntimo. É. Mas tá abusado. Já vai ganhar apelido. Vai já, mas é rápido, tem que vai ganhar apelido. Tá certo. Então... O que é que tu quer de mim? Então, eu quero conhecimento. Quero que o senhor traga muito conhecimento no dia de hoje. Deixa eu dizer uma coisa pra tu antes de mais nada. Tá. Conhecimento é muito bom. É. Mas conhecimento só não basta. Não basta. Não basta, não. Não basta, é? Não. Tem gente que tem muito conhecimento. Ah. E isso não resolve nada. Conhecimento tem que ser colocado em prática. Olha. Sabe, tu aprende aqui... E usa ali. Porque se tu não usar, a coisa fica só aqui. Fica só aqui nos raciocínios. Ah, claro. E aí... E quando tu coloca em prática, Tu traz pra cá. Olha. Tu viveu aquilo. Não é que alguém te contou. Não é porque tu leu. Não é porque tu ouviu falar. É porque tu foi lá e viveu. Uhum. E quando tu vive alguma coisa, aquilo passa a ser teu. Passa. Então, conhecimento é muito bom Num primeiro momento. Olha. Mas tem que praticar. Tem que colocar em prática. Não adianta Saber aqui e não saber aqui. É. Sabedoria é aqui. Aqui Olha. É só conhecimento. Uhum. Sabedoria nós vivemos é aqui. Nossa. Porque às vezes. Os conhecimentos que nós temos aqui não servem pra nós. Não serve. E como é que tu vai saber se serve? Ah. Só colocando em prática, não é não? É. Então tem que colocar em prática. Por isso, conhecimento é muito bom, mas não adianta se não for colocado em prática. E não tô falando de prática mediúnica, não. Não é isso? É prática de vida. De vida? É. Aham. Não adianta eu dizer aqui pra tu, por exemplo, Pra ser bem simplório. Tá. Não adianta eu dizer pra tu aqui, pra tu ser paciente, Tu entender que isso é bom, é bonito, blá, blá, blá. E chegar lá fora, tu não coloca em prática, porra. É. Na primeira esquina, tu pega e perde a paciência com alguém. O que é que tu aprendeu de verdade? Nada, né? Nada, nada. Tu vai saber falar bonito, Mas fazer que é bom, não. Ai. Então, assim... Conhecimento é muito bom, mas tem que ser colocado em prática. Em prática. Na vida. Uhum. Sabe? Tá. Porque senão não vale nada. Não vale nada. E quem colheu o conhecimento de destruir o outro deve colocar em prática também? Como assim? Ah, ele aprendeu a fazer uns riscos, colocar uns elementos juntos pra destruir uma outra pessoa. E deve colocar isso em prática? Aí é problema da consciência de cada um, né? Pode mostrar o senhor riscando? Pode. Aí é problema da consciência de cada um, né não? Cada um é que sabe de si. O conhecimento nunca é pro mal. Ele tanto pode ser usado pro bem como pro mal. O conhecimento é neutro. Neutro. Se tu vai usar pro bem ou pro mal, é problema teu e da entidade que trabalhar com tu. Não é problema meu. Tá certo? Agora o senhor aumentou explicando que é problema meu e da entidade que vai trabalhar comigo. É. O que tipo de problema eu vou ter e que tipo de problema a entidade vai ter? Peraí. Ah, tu tá juntando karma pra tu, né? Ah, juntando karma. Tudo tem uma consequência. Tudo que tu faz tem uma consequência. Uhum. Nada nesse universo do grandão lá de cima, uhum, é sem consequência. Tudo tem consequência. Tudo. Tem consequência positiva também. Tem consequência positiva. É. Consequência é consequência. Karma é karma. Pode ser bom, pode ser ruim. Tá. Agora, se tu prejudica alguém, se tu faz mal pra alguém, tu tá trazendo karma ruim pra tu. Ruim. Né? E a entidade também vai demorar mais pra chegar na luz. Vai. Ora, se tu faz o bem, tu tá trazendo coisa boa pra tu. Coisa boa. Isso é tão matemático. Matemático. Isso é fácil de entender. Né? Sim. Agora, o que as pessoas esquecem... Esquece. É que... O que é bom pra mim pode não ser pra ela. O que é bom pra ela pode não ser bom pra tu também. Uhum. Então, não é que o bem é relativo. Uhum. É que o conhecimento que a gente tem é relativo. Uhum. O nosso alcance pra entender as coisas é relativo. Então, às vezes, uma coisa que a gente acha que é ruim, pode ser pro nosso bem. Pode ser pro nosso bem. Pode. Porque lá na frente... Importa, então, é a intenção certa. É. Ah, claro. E agora, quando o senhor falou é ruim pra tu e é ruim pro espírito, mas um espírito de luz, no caso do Exu, que trabalha pra lei, o senhor... A gente chama espírito, Exu espírito de luz e tem gente que discorda. É luz do mesmo jeito. Não é luz do jeito que vocês entendem. É. É luz de sabedoria. Sim. E ela pode ser escura, não precisa ser branca. Oh. Luz é sabedoria, não significa necessariamente uma luz mesmo. Eu não saio por aí brilhando que nem vagalume. Tá. Entendi. Pra brilhar que nem vagalume, eu tenho que pôr uma vela no cu. Nossa. Tá certo. A luz que nós fala, uhum, é luz de sabedoria. Conhecimento mais amor. É essa é luz. Sabedoria. É essa luz. É isso que é ser iluminado. Eu conversando com o ex-obsessor, não faz muito tempo, ele falou assim, eu falei, com quem que o senhor veio aqui? Eu tô aqui constrangido por esse clarão que tá do meu lado. E era o seu capa preta. É, pois é. Então, eles veem os senhores baseados nessa sabedoria que causa essa luz. É. Ah. Na verdade, essa luz é energia. É energia. Ela pode mudar de cor, ela pode mudar de brilho, ela pode mudar de tamanho, pode mudar de força, dependendo de como a gente quer e como a gente precisa. Nossa. Mas essa luz a gente só... ganha quando tem sabedoria. Quanto mais sabedoria, mais luz. Entendi. Então tem a luz da sabedoria e tem a luz da bondade. É a mesma coisa. Então quem é sábio é bom. É, quem é pra ser sábio, tu tem que ter bondade. Ora. Claro, faz sentido. Então quem é ignorante não é sábio. Depende do que tu entende com ignorante. Tá. Tem dois tipos de ignorante. Ignorante de atitudes bondosas e ignorante de conhecimento. É. Entendi. E o pior é o qual? Não tem um pior ou melhor. Não é melhor ser bom do que saber? Será? Se você é bom, faz... é, não é. Às vezes, como diz por aí, né? O inferno tá cheio de boas intenções, né? Por quê? Porque a pessoa é muito boa, mas não sabe usar a bondade que tem. Ou entende a bondade de um jeito errado. Ah, você está falando do puto lá da pimenta? Vocês não estavam falando dele? Agora há pouco? Que ele é muito bom e que ele pega todas as coisas pra ele. Isso é burrice. Isso é burrice. Ele é muito bom. Mas cadê a sabedoria? Ainda não tem. Claro. E fica achando que ajudar é pegar pra si todas as melecas que estão por aí. Então tá. Vamos falar um pouco sobre mediunidade e isso de pegar. É, quando a gente incorpora, o espírito nosso não sai do corpo, certo? Não. O corpo continua sendo 100% nossa responsabilidade. Sim. E não só isso, a gente tem acesso a ele a hora que a gente quiser, muito mais que qualquer outro espírito. Porque é nosso corpo. É, e os outros espíritos só têm acesso se você deixar. Se eu deixar. É teu. Então, numa obsessão mais complexa com o que o povo chama de possessão, não existe uma possessão real ali acontecendo. Não. Existe mais passividade do que possessão. Não existe possessão. O que existe é hipnose. Ah. A hipnose é uma possessão. Bem entre aspas. É, ué. A possessão da mente. Da mente. Tá certo? Então, mas é porque a pessoa é fraca. É fraca. A pessoa é fraca, não tem firmeza nos pensamentos, não tem firmeza nas atitudes. Aí os espíritos pegam e hipnotizam. Não. E toma conta. E aí toma conta até da vontade da pessoa. A pessoa não tem mais vontade própria. Não tem. Isso é possessão, mas não é possessão de corpo. Não é isso. É a coisa funciona, é energético. É em nível de mente, algo que vocês ainda não entendem direito. Como é que acontece? É. Porque isso aqui, que vocês vê, é só uma máquina. Uma máquina. Isso aqui é só uma máquina. Pra funcionar, precisa da mente. Que tá do lado, que tá, que é uma outra coisa. Ah, sim. Tá certo? E a mente, quem controla é o espírito que tá naquele corpo. Tá. Agora, se ele é fraco, pensamento fraco, vontade fraca, atitude fraca, não precisa nem ser espírito desencarnado para obsidiar, tu concorda? Sim, claro. Se for uma pessoa fraca, até um encarnado que é mais cabeçudo, pode controlar. Pode. Por bem e por mal. Sim. Então, é uma questão de hipnose, muito mais do que qualquer outra coisa. Não tem possessão, assim, da palavra mesmo. Não é. Não se toma corpo de ninguém. Não se toma. Não, o corpo é propriedade do espírito. E responsabilidade dele também. Dele. Então, se uma pessoa tá ali, receber um espírito, vou chamar de trevoso, mas não sei se espírito trevoso incorpora. Incorpora. Incorpora? Claro que incorpora. Ah lá. Por que não? É porque depende, porque às vezes a gente pensa em níveis de densidade, né? Que pariu, eu fiz sujeira. O que é que tem os níveis de densidade? Não é assim que dá para incorporar um espírito que ele tem até um certo nível de densidade. Dali para baixo já não alcança mais. Quem falou isso pra tu? Não, eu tô perguntando se é assim. Não. Não é? Qualquer espírito pode incorporar, inclusive aqueles que estão... Que estão... Como é que fala? Aqueles que estão... inconsciente da forma humana. Aqueles que estão... Que já tomaram até forma de bicho. Tu já viu isso? Já ouvi falar assim, de cobra. Então, esses espíritos não se vê mais como gente. Eles esqueceram que são gente. Morcego. Lobo. Lagarto. Lagarto. Tá certo? Uhum. Esses espíritos não incorporam? Só se o senhor disser que incorpora. Eu incorpora. Não sei. Incorpora? Pois eu já vi. O senhor já viu? Meu burro também. Nossa! Ara, incorpora, se precisar, incorpora. Veja, uhum. ele eles não incorporam por vontade própria. Ah. Eles não sabem. Então, não tem consciência, eles não sabem fazer isso. Aham. Perderam a consciência. Aham. Então eles incorporam com a ajuda de outros. De outros. Mas eles incorporam. E muitas vezes é só incorporando que nós conseguimos ajudar. Claro, claro. Porque quando ele tá na forma de um bicho e ele incorpora num corpo de gente, ele começa a perceber como é ser gente de novo. Ah, dá um choque ali. É. Uhum. Então aí a gente pode começar a ajudar. Começa. Então, incorpora, sim. Incorpora. É. Porque eu pensei assim, se já desfigurou e virou um lobo, por exemplo, ele não vai ter aquela sensibilidade de e os chakras no lugar certo para chegar e alinhar com o do perispírito do encarnado. Na verdade, ele tem os chakras, os bichos também. Tem os chakras, sim. Mas a disposição acaba se tornando diferente. Mas quem disse que para incorporar precisa só alinhar os chakras? Ah, não precisa. Não precisa. É uma questão muito mais de mente do que outra coisa. É mente e energia. Uhum. Tá certo? Tá. Então é muito mais de mente e de energia. Então, para incorporar, eu não vou dizer que seja uma coisa fácil, nem uma coisa que aconteça toda hora. Claro. Mas se precisar, nós faz acontecer, não tem problema não. Ou seja, uma entidade inconsciente pode ter uma ajuda de terceiros. É. Tem. Tem muita entidade inconsciente que precisa drenar uma certa energia e incorpora no médio para drenar. Para drenar? É. E aí? O médio funciona de dreno, nós tira aquela energia mais pesada, uhum. que às vezes é aquela energia que está deixando aquele espírito inconsciente, uhum. e a gente tira aquela energia mais pesada através do médio. Ele vai descarregando aquilo vai passando por ele, vai descarregando. Entendi. Aí nós conseguimos ajudar o espírito. Consegue? Consegue. O senhor já ajudou algum espírito nesse estado? Muitos. O senhor às vezes leva... Isso é matéria de trabalho de ambiente umbandista, candomblessista, ou levou já para centro de espírita? Também já vi em centro espírita, meu já. Amigo já viu. Já viu? Já atendeu em trabalho espírita. Já atendeu? Em espírita, já. Mas ela tem evidência, né, clarividência? Então quando o senhor fala já viu... Já viu mesmo. Já viu mesmo. Já viu mesmo, já sentiu. Já sentiu também. Sentiu a... O médium ficou gelado que nem um lagarto. Que isso? É, e ele não conseguia falar, não conseguia nada, né, que nem gente. Então o médium já viu, sim, já viu, já falou, já tratou. Tem muito. E qual que é a diferença, então, dele de um espírito perdido? Nenhuma. Os dois estão perdidos igual. Não tem diferença nenhuma. É a forma que ficou e a inconsciência, né? O grau de inconsciência e a deformação. Eu diria que esses estão num estado grave de perdido, né? Porque não sabe nem que é gente. Não sabe. Tu tem ideia disso? Não sabe nem que é gente. O senhor fica triste quando vê isso? Eu fico. Fico triste porque o ser humano não foi criado pra isso, né? Uhum. O ser humano não foi criado pra isso, pra ser tratado desse jeito. O ser humano foi criado pra ser feliz. Olha. Mas eles gostam de sofrer, puta merda. Gosta de sofrer? Ah, tem ser humano que gosta de sofrer pra cacete. Nunca vi coisa igual. Porque enfiaram na cabeça desses putos que sofrimento é bom, que sofrimento é bom diante de Deus. Que sofrimento, que só sofrendo que nós vai pro paraíso. Ah. Que... Ah, se fosse assim, mais da metade da humanidade já tava com cara, o carimbo pronto pra ir pro paraíso, né? É. Que tem de gente passando fome nesse mundão de Deus aí, né? Já tava tudo com o caminho certo pra paraíso. Mas não é só isso, né? Se fosse só sofrer, seria bom. Mas não é não. Né? O sofrimento, como diz o Miramês, a dor é inevitável, né? O sofrimento é opcional. Sim. Tu não precisa sofrer. Tu vai passar pela dor. Isso é inevitável. Claro. De um jeito ou de outro. Mas tu não precisa sofrer com essa dor. Uhum. Tá certo. Tu não precisa se transformar em vítima. Ah, vítima, hein? Nossa. Então, o que que define o que um espírito, se o espírito vai virar uma cobra gigante ou um lobo? Aí é o processo, né? O processo... Na maioria das vezes, esses espíritos são manipulados por outros mais experientes, mais inteligentes. Processo de hipnose. É. Então, aí quem determina a forma que vai tomar são esses outros espíritos, né? Por de acordo com seus interesses. Não é ele próprio, porque ele já está inconsciente. Quando ele chega nesse estado, ele já está inconsciente. Não é ele que escolhe. E é verdade que Mago Negro usa o Void contra a humanidade? É. Não só Mago Negro, não sei porque usa essa palavra. Mas enfim, o povo aprendeu a chamar assim, porque é bonito, sei lá o quê, mas enfim. Espírito que pratica o mal. Você tá só um minuto. Tá passando um avião aqui? É, essa porra de asa. Não, esse não é o de asa. Não, esse é aquele que faz assim. Ah, é verdade, foi um helicóptero que passou, foi. Que parece. É, helicóptero. É, realmente, esse daí foi eu vi ali. Então, pode continuar. Então, o que eu tava falando mesmo? Que a gente tava falando que os ovoides... É, os magos negros, né? É. Mago negro. É. Mago negro é qualquer espírito que gosta de fazer o mal, que faz mal por prazer. Claro, tem. Faz mal por profissão, é. Nossa. É quase uma profissão. Então, o que vocês chamam de mago negro, nada mais é do que um espírito que tem muito poder pro mal. Porque o poder, a força, a energia, eles não são bons nem ruim. Depende do uso que tu faz. Todo poder que eu tenho, eu escolhi usar pro bem. Tá. Mas tem gente que tem o mesmo poder que eu e usa pro mal. Usa pro mal. Qual é a diferença entre eu e ele? É a escolha. É a escolha? É. Eu podia ser um mago negro, do jeito que você seleciona. Sim. Então eu sou um mago branco, sei lá, porra. É. Eu prefiro ser vermelho, pode ser? Pode ser. Sei lá. E esses espíritos que fazem o mal, se é mago ou negro, se não é, porque tem... espírito de tudo quanto é linha, mal. Olha. Eles usam sim os ovoides, porque os ovoides funcionam. Sabe aqueles negócios que vocês usam pra fazer tratamento? Como se chama aquilo que gruda e puxa? É sanguessuga. É, mas esse é um bicho. É. Como chama o negócio que vocês põem no corpo? Fita crepe. Não! Vou colar o void em fita crepe. Não, como chama? É uns negócios de vidro. Ah, já sei já. Como chama? É acupuntura. É, mas é tem um nome aqui. Acupuntura do ar. É, como chama aquilo? Não lembro. Que puxa. Que vocês usam pra pôr, inclusive, grudar nas paredes também. Tem um nome aquela porra. Vácuo. É, então, é com isso aí. Mas tem um nome aquela porra. É, puta que pariu. Procura no cérebro do burro. É ventosa. Aí. Eles usam os ovoides como uma ventosa. É. Eles grudam as pessoas, ou nos espíritos desencarnados também, pra sugar energia. Sugar energia. É. E aí, liga... cabo no ovoide e aí a energia vai lá pro... Os ovoides funcionam que nem sanguessuga. Oi. Eles tiram, vão ficando cheio, grande, cheio, grande, cheio. Depois o mago vem lá e usa aquela energia. E é o espírito de uma pessoa ali. É. Inconsciente, claro. É, inconsciente ou irresponsável, né? Não sei, aí cada um tem o seu processo, né? Tá. Isso aí, a gente dá nome, é difícil, porque cada caso é um caso. Claro. A gente ouve dizer que às vezes um espírito vira uma cobra ou um espírito de uma aparência diferente por conta daquilo que ele nutria dentro de si. Também. Uhum. Veja. Ninguém pode fazer com tu algo que tu mesmo já não tenha aí dentro de alguma maneira. Ah. Então... essas pessoas que são manipuladas... manipulada, é o que eu falei, ou são fracas, manipulada, ou são má, né? É. São mal, tem maldade, né? É. É, ou tem qualquer coisa que não seja boa, inveja, raiva, medo, né? É. Tudo isso carrega uma mágoa muito grande. Quando essas pessoas têm isso dentro de si, fica mais fácil. Uma pessoa boa que não tem essas coisas dentro de si, ou que não fica carregando, porque todo mundo sente isso de vez em quando, claro, mas que não fica alimentando, essa pessoa não é alcançada pelos espíritos ruins. Porque ela não alimenta isso, não tem onde enganchar. Pra gente fazer mal pra alguém, e pra fazer bem também, a gente precisa enganchar. Então, se eu quero fazer alguma coisa pra ela, eu tenho que encontrar nela alguma coisa que me ajude a fazer o que eu quero. Olha, claro. Pra fazer o bem, eu tenho que ter dela a confiança, a fé, a boa vontade, a disposição de fazer o esforço que precisa, né? A disciplina. Pra fazer o mal é a mesma coisa. Nossa. Se eu quero fazer o mal pra ela, eu tenho que encontrar o mal nela. Eu tenho que ver o que é que ela tem de ruim pra usar aquilo contra ela mesma. Por isso que nós cansa de falar. Vocês não entendem. Nós não podemos fazer nada por vocês se vocês mesmos não fizerem. Ixi. Claro. Seja pro bem ou seja pro mal. Uhum. Nenhum espírito pode fazer alguma coisa pra vocês se vocês não quiserem. Nós temos que achar em vocês a força para enganchar. É como se... imagina uma corda. Uma corda. Que eu tenho que prender em tu. Ixi. Se eu não tiver onde prender, como é que faz? Não faz. Não dá. Eu tenho que encontrar um lugar para enganchar. Eu tenho que encontrar algo em tu que tenha a ver com o que eu quero fazer com tu para encontrar sintonia. Se eu não tiver sintonia, eu não consigo fazer. Não consegue fazer nada. Não. Não importa se o senhor é forte. Não. Não. Que nem assim, pro bem, nem pro mal. Porque diz assim, porque o espírito que era fraco. É. Mas então, fraqueza é um mal. Olha. Se ela acredita que ela é fraca, é. Eu vou alimentar isso. Se eu quisesse fazer mal, claro. Eu vou alimentar. Tu é fraca mesmo, tu não presta, tu é uma porcaria. Lembra daquilo. É, tu é fraca, fraca. Ela vai ficar cada vez mais fraca. É. E aí eu vou envolvendo ela com a minha energia e ela começa a fazer o que eu quero. Vai envolvendo. É. É assim. Isso é hipnose. Hipnose, né? Agora, se eu quero fazer o bem, eu chego pra ela e falo, tu é forte, tu pode. Né? Tu tem força, tu tem poder. Acredita que tu pode, tu vai conseguir. Eu vou fortalecendo ela. E com isso eu vou envolvendo ela num outro tipo de energia pra fazer o que eu preciso pro bem dela. Pro bem dela. É exatamente o mesmo mecanismo. Uhum. Sem tirar nem pôr. Só que um é pra fazer o mal, o outro é pra fazer o bem. Uhum. E... mas seja como for, eu preciso do que ela tem lá dentro. Precisa do que ela tem. Como espírito, como pessoa, como consciência. Claro. Às vezes quem tá ouvindo diz assim, desse jeito, quem pode se salvar? Porque todo mundo. Porque todos nós temos um princípio de impureza dentro da gente. Mas também tem o princípio de pureza. Uhum. Na verdade, uhum. O que vocês têm é o princípio de pureza. Olha. Esse, ninguém tira. Uhum. Tu foi criado com isso. Sim. O de impureza é tu que cria e tu pode descriar. Eita. Tá certo? Tá. A pureza tá aí, às vezes ela tá escondida, mas ela tá sempre lá. Tá sempre lá. É tu que precisa alimentar pra que aquilo fique cada vez mais forte. Quanto mais puro tu for, menos impuro tu é. É simples assim. Ah, entendi. Então eu preciso encontrar um correspondente ativo dentro da gente pra que possa vocês nele agir ou... Isso. Uhum. Exatamente. Claro, entendi. É como médico. Como é que eu vou tratar o paciente se eu sou médico, se o paciente não for até mim? Se ele não quiser se tratar, eu posso dizer pra ele, toma isso, faz aquilo, babá. Se ele não fizer, meu poder me curar tá limitado. Tá limitado? Pela própria pessoa. Tá. Eu vou pedir pro senhor, às vezes, falar gritando, Pra gente pegar bem a voz. É, mas a minha voz tá apagada hoje por causa da porra da luz. É mesmo? É. Olha. Vamos ver isso aqui. Aff, Maria. E a noite? E agora? Agora tá bom. Oh, meu Deus do céu. Ah, a voz tá assim. Agora tá escuro, assim, hein? Sabe o que acontece, moço? A luz do sol atrapalha a concentração do burro. Oh, yeah. E a luz do sol, ela desintegra algumas energias mais densas que nós precisamos pra trabalhar. Agora tá bom, então. É, agora tá bom. Oh, coisa boa, então. Tu me enxerga aí nessa tá, porra? Tá bom. Não tá assim, aquela... Então abre um pouco, porra. Aquela super... Não, mas tá... Ó, assim já... Assim tá aí, assim ficou bom. Tá enxergando? Eu tô fazendo uma puta de uma sujeira. Não, mas tranquilo. Depois tu fala pro meu burro limpar. A gente limpa. Não, mas é bom que fique mais escuro e se ouça bem a voz, do que fique bem claro e não se entenda nada, tá, né? Tá certo. Então, no caso da pessoa que sente... Deixa eu só falar uma coisa. Tá, pode falar. Eu tô com charuto. É. Tudo fechado, pode fazer mal pra vocês. Não, tá um pouco aberto. A janela ali tá abertinha. Tá um pouco aberta, aqui abriu um pouco a porta. Só presta atenção que pode fazer mal. Uhum. Ah, abri um pouco a porta. Eu, às vezes, falando com o espírito, já que o senhor citou isso, ele falou assim, não, se você fuma um cigarro com todas essas químicas, você não pode, é insensato você pensar que espírito leva-se embora. Como é que é? Fala direito aí, que eu não entendi. Se vocês fumam esses cigarros aí que se compra aqui no campo da matéria hoje em dia, e fuma, e dá para o espírito fumar, o espírito fez a defumação, trabalhou ali no campo espiritual e tudo. Mas você não pode esperar que, depois de você ter fumado uma coisa com bastante química, os reagentes próprios do cigarro não vai agir dentro do seu corpo físico. É. Então, ele age. Age, mas mesmo. Menos. Nós cuida pra não agir, né? Porque nós, é nós que tá fumando, não é burro. Uhum. É burro, não gosta dessa porra. Não gosta. Não. Mas eu fumo, então eu cuido assim como eu bebo isso aqui. Uhum. Isso aqui meu burro gosta. Ele gosta? Deixa gosta. Eu ver o que é. Ah. Misturar com o que ele toma? Ixi, senhor... Não. Com limão. O senhor entregou. Caipirinha, né? Entregou a Maísa, hein? Entreguei o burro. Mas, ó. Sou eu que tô bebendo, sou eu que tô fumando. Tá, sou. Sim. Então eu vou usar isso pro meu trabalho. Então eu tenho a obrigação de tirar o máximo que eu puder do meu burro. Não tira tudo. Tudo não, porque tem uma parte que é física, né? Ah lá, claro. Uma parte que é física. Entendi. Mas vocês... Vocês respiram essa porra desse ar tudo sujo e vem falar pra mim que o charuto vai fazer mal? Vão tudo tomar um... Bem tomado. Bom, então vamos definir assim. É, faz mal, mas o tanto que se usa no trabalho do sagrado não é mal o suficiente pra se sentir no campo da matéria como se sentiria um vício qualquer. Se o meu burro fumar isso aqui sem mim, vai cair duro. Vai... Vai cair durinho. Zureta. Mas eu fumo. E o burro fica em pé. E quantos eu fumo cada vez que eu trabalho? Bastante. 4, 3, né? Mais. É mais. Então, é diferente. Meu burro fumar tudo isso aí uma vez seguida, que nem eu fumo, cai durinho. Cai? Cai. Eita. Não aguenta. Não aguenta. É, porque a minha energia tá ajudando a limpar, a segurar. Eu tô pegando essa fumaça pra mim, pra fazer o trabalho. Sim. Claro. E precisa considerar também que toda... Todo desequilíbrio no campo da saúde, ele aconteceu primeiro no mundo etérico e astral. Isso, primeiro no corpo mais sutil, né? Mais sutil. É. O mais sutil é o astral, depois o etérico. Isso. Tá certo. Na verdade, os dois estão juntos, moço. Estão juntos. É, o duplo etérico, ele só, como é que fala? Só se forma quando o corpo começa a formar. Então, cada encarnação tu tem um duplo etérico. Diferente. Tá, entendi. Tá certo. Corpo astral é o mesmo, mas dupla etérica é diferente. E ele morre junto com o corpo. Isso. Mas demora pra se dispersar. Demora um pouco mais. Tá. Depende, próprio espírito que ocupava o corpo. Depende do espírito. Do conhecimento. Claro. Da sabedoria. Do apego. Do apego, uhum. Do que ele fez em vida. Depende de uma série de como ele morreu. Uhum. Depende de um monte de coisa. Claro. Por isso que nós tomamos conta da Kalunga. Vamos ver. Porque na Kalunga tá cheio de gente morta, certo? Sim. E tem muito corpo lá, certo? Recém-desencarnado. Tem muita energia de duplo etérico, que é energia densa. É uma energia quase material. É. Que serve muito bem pra fazer magia. Tu tá me entendendo? Oi. Então nós tomamos conta do cemitério, que é pra ver se a gente consegue diminuir o uso dessas energias pro mal. Nós tomamos conta da Kalunga. E aí, pra ajudar a não ficar essas energias lá disponíveis pra quem faz o mal. Oh. Nós tenta. Nem sempre nós conseguimos. Nem sempre? Não. Porque vem alguém vezes, mais forte. Ah, não, às vezes vocês mesmo facilita isso. Às vezes vocês mesmo facilita. Às vezes vocês mesmo atraem coisa ruim lá pra dentro. E aí a gente não consegue. Seu Tatá, tem uma entidade me pedindo pra abrir um pouco a porta? Pode abrir. Mas se eu ignorar esse pedido, porque a gente tem o livre-arbítrio, certo? Vocês dão a ideia. Tá. Faz isso. Daí, se eu ignorar esse pedido, eu vou ter consequência. Não. Não nesse caso, mas normalmente quando se ignora um espírito... A consequência é a tua escolha. Vou aproveitar e vou abrir. Então. Do mesmo jeito que tu sofre as consequências. Só um pouquinho. Se tu sai aí pra beber com os amigos, tu pode escolher beber muito ou beber pouco. Claro. E tu, as consequências são as consequências da tua escolha. Tá. Se tu beber muito, tem uma consequência. Se tu beber pouco, tem outra. Tem outra. Não é isso? É. Tu sabe que se tu beber muito e as porra dos meganos te pegar, tu vai em cana, tu vai ter problema, não vai? Vou. Então tu tá arcando com as consequências. Sim. Não foi ninguém que provocou isso. Claro, não, entendi. Foi tu que se colocou na situação. Você tá me entendendo? Sim. Então é escolha. Se uma entidade pede pra tu fazer algo, tu tem a escolha de fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer. Tu sabe que se fazer, vai acontecer uma coisa. Se não fazer, vai acontecer outra. Sim. Mas não é a entidade que determinou o que vai acontecer ou não. Porque você não ouviu ela. Não. Claro. Ela inclusive, ela falou pra que o melhor acontecesse. É. Se você a ouvisse. Exatamente. Uhum. Tá certo. Sim. É a mesma coisa do médico. Do médico, assim, o médico falou. Cura se tu fizer o que ele pediu. Sim. Se ele não fizer o que ele pediu, se tu não fizer o que ele pedir, tu não tem cura. É uma escolha tua. Claro. Fazer ou não fazer. Não foi o médico que escolheu que tu ia passar mal se tu não tomasse o remédio que ele mandou. Né? Tu passou mal porque tu escolheu não tomar o remédio. Sim. Então, a responsabilidade é nossa. Precisa parar com essa mania de colocar a responsabilidade nos outros, nas entidades, nos obsessores, nas porra da vida. A responsabilidade é minha, a escolha é minha, sou eu que escolho. Sim. Eu escolho fazer. É. Se eu escolhi fazer, eu tenho que saber quais são as consequências e arcar com elas. Arcar com elas, né? É. Certo. Tá certo. Porque se eu vivo puxando o obsessor, eu... É uma escolha tua. Tô fazendo um certo bem, mas também... Tem consequência. Se tu tá trabalhando pro bem, não. Tu tá sendo ajudado também. Porque tem gente que puxa o obsessor porque sim. Não, porque sim aí não, né? Aí porque gosta, né? Me dá outro. O burro não trouxe um outro? Que tá esse aqui. Isso, tá sem papel já. Quer tentar? Eu quero. Eu quero. Ó, esse é aquele melado. Se tu puxa o obsessor pra ajudar outras pessoas, tu tem que ter proteção também. Tem que ter proteção. É lógico. Fala. Tem que ter proteção. Olha. Então nós ajuda. Se tá fazendo por bem, nós ajuda. Ajuda. Nós limpa, nós protege, nós orienta, né? Agora, se tá fazendo porque gosta, aí nós vai ficar olhando e vai dizer, bom, então fica à vontade, faz o que tu quer. Claro. Tá certo? Sim. Então, esse pensamento, essa intuição, como uma ideia inesperada que vem na cabeça da gente, sobretudo quando a gente tem uma vontade de fazer uma coisa, continuar num negócio meio estranho, que não condiz muito com bom senso, são vocês intuindo. Muitas vezes sim. Ah, lá. Nem sempre. Muitas vezes sim. Entendi. E quando... Meu burro cansa de ir lá no grupo que tu já conhece. Sim. Sem saber direito o que vai acontecer. Olha. Chega lá é que eu falo pra ele o que vai acontecer. Entendi. Aí nós faz. O senhor testa a fé dela? Não preciso mais fazer isso. Mas por que o senhor não fala antes? Então ela já planeja, já fica tranquila. Porque não precisa. Ah, pra que carregar a gente com bagagem desnecessária? Não, e outra. O burro tem mais o que fazer também, né? O burro tem a vida dele pra cuidar. É. Ora, tem conta pra pagar, tem trabalho pra fazer, tem vida pra levar, tem família, tem... Se eu for ficar o tempo todo azucrinando meu burro, falando coisa, ele não vai conseguir fazer as coisas que precisa da vida de encarnado. Que é claro, precisa. Tu me entende? Entendo. Então eu não fico o tempo todo azucrinando meu burro, que você só quando precisa. Só. Quando precisa eu chego perto e digo algumas coisas. Quando eu não preciso eu fico esperando a hora pra fazer isso. Fico esperando a hora? É. Porque o senhor não tem pressa. Eu vou ter pressa por quê, porra? Eu já sou uma caveira. Eu vou ter pressa pra quê? Eu não tenho pressa, não. Não? Não. Olha. Quem tem pressa são vocês. Olha. Então, o senhor sempre diz eu sou essa caveira... Simpática. Eu sou simpático. E, às vezes, alguns médiuns que viram o Exu Caveira na frente, não viram um esqueleto. Viram um ser humano... E tudo bem. Normal e até, muitas vezes, muito bonito. Eu escolho me apresentar como caveira. Mas se eu quiser, eu posso escolher me apresentar de outro jeito. O senhor não está fixo nessa forma por conta de trabalhar nessa linha? Não estou preso. Por exemplo... Eu sou um ser humano, como qualquer um. Claro. Eu tenho uma forma física humana. Tá. Se eu quiser. Se eu quiser. Mas o meu trabalho é mais interessante para apresentar como caveira. Então eu faço isso. Deixa eu até jogar uma pergunta aqui. A gente ouve dizer que no mundo espiritual, quando o senhor encontra pessoas ligadas a vidas passadas, a pessoa vê o senhor... Com a roupagem mais da memória dela do que aquela que o senhor está ali presentemente usando. É assim mesmo? É. Muitas vezes é assim mesmo. Mas vamos dizer assim. Eu encontro com o senhor no mundo espiritual. O senhor vai aparecer para mim como o burro. Com cabelo, com peito. Não necessariamente. O senhor vai aparecer... Porque eu não tenho ligação com o senhor. O senhor vai aparecer do jeito que eu primeiro conheci o senhor do mundo espiritual. Então, mas... Mas tu sabe quem eu sou. É. Ah, vou ver o senhor como uma caveira simpática. É. Uhum. Tu pode me ver como burro, mas pode me ver como uma caveira, porque tu sabe quem eu sou. Agora, vamos supor que eu tenha que aparecer pra alguém que não me conhece, que não sabe quem eu sou. É. E que não tem vínculo com o senhor em vida passada. Não tem nada. Isso. E que, ainda por cima, se caga de medo de caveira. Se eu aparecer como caveira, fulano desencarna. Não vou fazer isso, né? É. Na brincadeira. Não preciso fazer isso. Então eu posso me mostrar de outra forma que faça sentido pra outra pessoa. Alguma coisa que tem lá na cabeça dele. Que tem. Pra ele faz sentido. E isso é usado também pros espíritos que faz o mal. É? É. Esse plasma de uma forma bonita? Uma forma bonita pra atrair confiança. Oi. Pra enganar. Ixi. Mas o que nele não engana? É a energia dele? O conteúdo. É, conteúdo. Você fica meio assim desconfiado, ressabiado. É. Eu falo muito palavrão, não é? É. Mas eu não sou uma pessoa que faz o mal. Não sei. Se alguém me olhar ou me perceber pelo que eu falo só de palavrão, vai achar que eu sou do mal, que eu não presto. É. Mas isso não é verdade. Se sentir a energia, né? Se sentir a energia, sabe que eu sou muito sério. É claro. Não vai. E tem gente que fala... Uma palavra que nem é palavrão. E é pior do que um palavrão. É pior que um palavrão. Dependendo de como é dito. Claro. carregado com... É, com ódio, com rancor, uhum. com inveja, né? É. Com desejo de manipulação, de vingança. Aí, se eu te disser eu te amo, é. E isso tiver segundas intenções, eu tiver maldade, eu querendo te enganar, isso é pior do que eu te dizer que tu é um filho da puta. Oh, meu Deus. Claro. É por isso que a gente precisa olhar é. Além daquilo que a gente ouve e a gente vê. Uhum. Porque não é só o que a gente vê, o que a gente ouve, é. Que serve de informação. Que serve. Tem que ter a outra percepção. Senão, né? Senão ficava fácil. Tu é bonito, tu é feio, é. Tu é alto, tu é gordo, tu é magro, é. Tu fala grosso, tu fala fino, tu fala. Ah, porra, aí não dá, né? Então, tá passando por um momento de procurar a essência e abandonar a forma. É. Uhum. Só que muitas pessoas não conseguem fazer isso ainda. Não consegue. Então a gente usa a forma tá. pra conseguir fazer o que a gente precisa. A gente ouve dizer que muito do caráter e do que o espírito é transparece nos caracteres do corpo físico, no jeito que o rosto é. Tanto que existem estudos de fisiognomia, isso. sei lá o nome disso. É, eu sei, o estudo da porra da cara. É. É. Então é assim, o espírito traz suas qualidades e imprime ela no corpo físico. Não é que imprime, moço. Uhum. É, como é que eu vou explicar? Cada um tem uma energia própria. Ah. O corpo nada mais é do que massa. Tá. Massa moldada. Moldada pelo espírito. Pela energia. Ah. Não é pelo espírito. Uhum. Não é o espírito que chega lá pra brincar de massinha e faz assim. Não. A energia. Então, o teu sentimento, o teu pensamento, tuas posturas, tuas escolhas, né? Uhum. Cria um tipo de energia. Tá. Cria um tipo de armadura energética que é tua. Essa armadura que vai dar forma pro teu corpo. Ah. Então. Dependendo do tipo de energia que tu carrega, tu vai ter uma interferência no corpo físico diferente. Por isso que às vezes tu olha pra alguém e fala, puxa, essa pessoa tem uma cara boa. Cara boa. Ou essa pessoa tem uma cara esquisita. Uhum. É muito mais energético do que só da forma. Mas a forma também. A forma vai assumindo. Até a cor da pele muda. Até a cor da pele? Até a cor da pele. Tem alguns, eu não vou falar pra tu, porque se eu falar, os porra que vão ouvir essa coisa vão começar a olhar pros outros e ficar pensando, mas peraí, esse aqui é assim, esse aqui é... É, eu não vou falar, porque aí vai virar uma confusão. Mas até pela cor da pele, meu burro sabe dizer determinadas coisas da pessoa. Sabe dizer? Sabe. E tem estudos referente a isso, né? Deve ter, não sei não. Tem sim. Deve ter. Tá certo. Agora, isso... Não se deve levar ao extremo, porque senão a gente vai ver uma pessoa obesa e vai dizer, tá ali um demônio. É, e por isso que eu não te expliquei, por isso que eu tô falando que eu não vou falar pra tu o que é na pele, que muda, porque senão as pessoas vão começar a olhar só pra isso e vão esquecer do resto. Isso não é tudo, isso é uma parte bem pequena. É uma coisa que tu pode olhar, mas não pode ficar só nisso. Ah... Entendi. Assim como quando tu conhece uma pessoa a primeira vez, tu tem uma primeira impressão. Não é verdade? Sim. Isso é inevitável. Mas tu não pode ficar com aquela primeira impressão. Ah. Tu tem que observar mais a pessoa. É o sentimento. É sentimento e observação. Pra saber se a pessoa é uma pessoa boa, se as atitudes são boas. Não é? É. Se ela é honesta. Ela é correta, porque às vezes ela pode não ser simpática, uhum. mas às vezes ela é honesta e é boa. E aí ela não é simpática e tu não vai com a cara dela porque ela não é simpática, mas é uma boa pessoa. Então, é muito mais, tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa nisso. Envolvida tem. Entendi. Então, quando a gente passa desse momento de sentimento pra... O senhor me perdoa abrir aqui sem avisar, senhor. Aí. Quando passa desse momento da forma para o sentimento, a gente tem uma responsabilidade maior de se aprofundar não só no que a gente olha, mas na nossa habilidade de interpretar. Isso. Uhum. Isso. Porque senão vira julgamento. Vira julgamento? Vira julgamento. Vira julgamento aí é ruim, né? Porque a gente é incompetente pra julgar. Nós não podemos julgar, nós não temos esse direito. Não sei quem é que tá do outro lado. Não é? Então. Então eu tenho que aprender a olhar, observar, sem julgar. Tá certo. Principalmente quando eu não conheço a pessoa, né? Mas o senhor fala no julgar. Mas aí a pessoa fala assim, eu pedi para perguntar se a gente podia estender para um segundo bloco com o senhor e eles autorizaram, agora precisa saber se o senhor autoriza. Não tem problema, estou à tua disposição. Tá quando certo. Tu se encher o saco, tu me fala. Ou quando tiver outro na fila esperando, tu me fala. Quando for preciso. Tá bom, tá. Então tá, não, mas se de falar que deixar eu aqui, eu fico o dia inteiro. Olha. Enquanto é pertinente e importante, né? A gente vai trabalhando. Então, senhor Tatá, por que que o senhor acha que as pessoas têm esquecido da responsabilidade e achado mais importante julgar? É mais fácil. É mais fácil? É mais fácil. Quando tu julga... Conveniente. Quando tu julga, tu não precisa olhar pra teus próprios podres, né? Olha. Tu não precisa olhar pras coisas que tu tem que resolver, claro. Que melhorar. Eita. Não é? Sim. E melhorar como pessoa, como espírito, dá trabalho, moço. Dá trabalho? Dá trabalho. Tem um esforço aí que precisa fazer, né? Tem um as esforço? Pessoas não querem fazer, as pessoas são preguiçosas. Ai. Né? As pessoas são preguiçosas. Então é mais fácil julgar o outro, porque enquanto eu tô apontando pro outro, eu não preciso olhar pra mim. Enquanto eu tô apontando pro outro, o outro tá tão preocupado com o que eu tô fazendo apontando pra ele que não me enxerga. Eu não dou chance. Tu me entende? Ah. Se eu começo a falar de tu, porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque isso, tu fica tão assim, às vezes até tentando se defender, que não consegue olhar pra mim. Claro, claro. Nem ouvi. Então é mais fácil eu julgar o outro, uhum. Porque aí eu fico, pelo menos parece, né? Que eu fico de fora, ninguém consegue me julgar. Mas não é verdade. Não é verdade. A pessoa que se torna obtusa pela indisposição de aprender ou ouvir. É. E receber. Porque não só é ouvir, isso. Viu, moço? Uhum. Mas pensar no que ouve. Eu acho que o senhor não vê que tem uma certa insegurança da parte das pessoas? Por exemplo, por que que eu vou ouvir o senhor? Se eu ficar ouvindo o senhor, eu vou acabar aceitando verdades que nem minha são, que são do senhor, que vão me mudar. E aí eu vou deixar de ser essa pessoa que eu gosto de ser. E aí? Então, o problema é teu. Se tu gosta de ser, continua sendo. Não tenho nada com isso. Claro. Tá certo? Sim. Agora, se tu vem e me pede ajuda, vem falar comigo. Claro. Eu vou dizer algumas coisas pra tu que eu acho que vai te fazer bem. Tá certo? Sim. Mas tu não precisa aceitar tudo que é dito e sair fazendo se não faz sentido pra tu. Lógico. Tem que fazer sentido. Sentido. Mas então, o senhor... Porque hoje as pessoas falam para as outras, não com as outras. Não existe mais um diálogo, existe um monólogo, né? Joga, joga, joga. Parece conversa de bêbado. Como é que é a conversa de bêbado? Conversa de bêbado. Eu falo... Tu não ouve, aí tu fala, mas sem eu ter ouvido o que eu falei. Então o que tu fala já combina com o que eu falei. É conversa de bêbado. Nossa, não tinha pensado nisso. É. Conversa de bêbado. É. Papo de bêbado. Já viu bêbado conversando? Já. Não faz sentido nenhum. Mas no entanto, ele fica feliz com o resultado. É, fica. Pode Os ficar. Dois. Pode ficar. Mas não sai do lugar. Mas é uma felicidade que dura pouco, né, moço? Dura pouco, porque ele não tá saindo do lugar, ele tá só ouvindo aquilo que ele mesmo fala. Como é que tu aprende coisa nova se tu só ouve o que tu fala? Olha. Se tu fica preso no teu pensamento, andando em círculo. Essa é uma pergunta pra se refletir. É. Como é que tu pode aprender alguma coisa se tu não ouve o que os outros falam? Ai, ai, ai. Tu não precisa aceitar... O que o outro fala, mas tu precisa ouvir. Ouvir, ó. Porque se for interessante, tu pega pra tu. Porque é inteligente até. É. Uhum. Se não for bom, tu tu não precisa pegar pra tu. Não precisa. Mas precisa ouvir, pra saber se é bom ou não é bom. Ah, tu precisa ouvir. Isso. Sem ouvir não vai dar pra saber, né? Então não precisa ter o receio de que ouvindo eu vou acabar mudando e não vou mais ser o mesmo. Uh-uh. E que, ou que e se isso acontecer é uma coisa ruim. Se isso acontecer é porque tu quis. E é uma se coisa tu quis boa. É uma coisa boa. Boa. Entendi. E sempre pode voltar se a pessoa que era antes, sempre, se quiser. Sempre tu pode. Mas o Einstein falou que uma mente que se abre para uma nova coisa não volta mais ser do tamanho que era. Meu burro fala que é caminho sem volta. Como é que é isso? Fala um pouco disso. Caminho sem volta. Ó. Ah. Tu já não pode mais dizer que tu é ignorante daquilo. Nossa, agora o senhor tá com a responsabilidade na cabeça da pessoa, aí sim, cara, não é? Tu entendeu? Se eu falo pra tu que pisar no perego dói... Claro. Por quê? Ou porque eu já pisei, ou porque eu sei que alguém já pisou. Claro. E sei que dói. Né? Sim. Tu pode acreditar ou não, é um direito teu. Uhum. E usar aquilo pra tu. Né? Ou tu pode me testar. Eu vou pisar no perego pra ver se dói mesmo. É. É. Mas tu não precisa passar por aquela dor se tu não quiser, porque eu já te avisei. Então é assim. Tu aceita, tu ouviu. Tu vai analisar. Faz sentido? Não faz sentido. Parece que faz sentido. Então eu vou seguir. Parece que não faz sentido. Que vá pra puta que pariu. Eu vou continuar com a minha vida. É assim. Ah. A responsabilidade é da pessoa. Claro. Eu não tiro de tu a tua responsabilidade. Ao contrário. Uhum. Quanto mais tu tentar fugir da tua responsabilidade, mais eu te jogo ela nos ombros. Ixi. Porque se tu não arcar com as responsabilidades do que tu escolhe, eu não posso fazer nada. Não pode fazer nada. Uhum. Mas nem que o senhor seja forte. Uhum. Nem que invoque um demônio. Uhum. Eu não tenho esse direito. Claro. Se eu quisesse, eu poderia. Em termos de poder, poderia. Poderia. Mas isso não é certo. Por não ser certo, o senhor teria um karma, igual o senhor falou. Exatamente. Então eu não faço. Pra mim não é certo. Ah. Então eu não faço. Ah. Então eu não faço. Eu quero que tu assuma a tua responsabilidade. Na hora que tu assumir tua responsabilidade, nós trabalhamos junto. Aí funciona. Claro. E essa história de dizer que vocês só trabalham dentro da lei e é meu amigo quem tá na lei? Modo de falar, né, moço? Entendi. O que que é a lei? É, então, precisa conhecer isso primeiro. Qual é a primeira, qual é a lei maior? Se for segundo Jesus, daí amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa o quê? Significa... É bonito de dizer, quero ver se tu explica. Significa respeitar os processos da natureza dentro da sua vida. Isso, é respeitar a vontade dele. É. Ninguém sabe mais de tu do que ele. Aí. Não é? Ninguém sabe mais de porra nenhuma. Sim. Do que ele. Sim. Então é respeitar a vontade dele. Ah. A minha vontade tem que estar condicionada a dele. É ele que sabe o que é melhor pra mim. Tá. Então se eu tento fazer uma coisa que eu acho que é boa pra mim, uhum, e não consigo, uhum, eu tenho que aceitar que é por algum motivo que eu não conheço às vezes, uhum, ele não quer, não é bom pra mim, então eu aceito, tu me entende? Entendo. A vontade dele é a maior de todas, tá. Se eu me coloco sob a vontade dele, uhum, eu sei que tudo que me acontece é bom, mas mesmo e... quando parece ruim. Como? Mesmo? Mesmo que quando parece ruim. Sim. Mas às vezes alguém tá vendo e vai dizer... Um Exu pregando fé cega? Alguma coisa está errada. Não é fé cega. Não é fé cega. Explica aí pra gente, seu Tata. É fé raciocinada. Eita. Eu disse, acabei de dizer, eu vou tentar fazer alguma coisa, eu vou tentar obter alguma coisa, conseguir alguma coisa pela minha vontade. Aham. E isso só vai me acontecer se a minha vontade combinar com a vontade dele. Isso vai dizer, acontecer. Não, uhum, quer dizer que eu tenho que ficar sentado, parado, esperando a vontade dele pra ver o que é. Não, não é isso. No segundo bloco, eu quero falar um pouco com o senhor sobre livre-arbítrio. A gente não teve oportunidade de falar disso da outra vez. Eita, esse é um assunto cabeludo. cabeludo, ninguém se entende. Mas tá certo. Todo mundo tem um pouquinho a somar, né? É. E aí a gente vai construindo um conhecimento com o que todo fala. Isso. Com o que todos dizem. Isso. Então passa aí pra finalizar esse bloco, uma mensagem final. Pra quem é, deve ser forte na vida e esquece da força que tem e deixa aí as preferências ou as más inclinações ditarem o caminho que essa pessoa segue na vida e acaba tendo consequências desagradáveis. Moço, todo mundo é forte. Ah lá. Só que assim, eu vou usar um exemplo que vocês vão entender bem. Todo mundo tem, como fala, músculos. É? Aham. Mas se quiser que essas porra fiquem mais fortes, o que é que tem que fazer? Tem que treinar. É. Tem que ir lá exercitar. Sim, então, senhor. Se não exercitar, não vai ficar com os músculos fortes, né? É. Se tu parar de andar, por vontade própria, o que vai acontecer com os músculos da tua perna? Vai atrofiar. É, exatamente. Uhum. Então, a força tá aí. Uhum. Se tu não exercitar, ela atrofia. Uhum. Se tu exercitar, ela cresce. Olha. Ela cresce. É só por isso. De novo, eu tô jogando a responsabilidade pra tu, tu percebeu? Uhum. Sim. Eu tô dizendo que a força tá aí. Tá aí. Mas se ela é mais forte ou mais fraca, é a responsabilidade tua. Uhum. Não é minha, não. Aham. Uhum. Eu posso te mostrar como fortalecer. Como fortalecer os músculos, tem os moços lá que ensina. Faz assim ou faz assim, faz tanto, faz pra baixo, faz pra cima, faz pro lado. Não é? Mas se tu não fizer, vai continuar fraquinho. Fraquinho, hein? Do mesmo jeito. A força todo mundo tem igual. Igual. Todo mundo tem igual. Oh. Eu não sou mais forte que tu não é mais forte que ela, não é mais forte que ninguém. Ixi. Agora, o jeito como eu trabalho a minha força é um, o jeito como ela trabalha a dela é outro e tu é outro. Ah. Por isso que as pessoas ficam mais fortes ou mais fracas. Mas é escolha de cada um. Então a força, a minha mensagem é, a força tá contigo. Uhum. O que tu vai fazer com ela é problema teu. Tá certo então, graças a Deus. Vamos lá. Lareixo! Lareixo, soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu o mará. Fazer mal pra alguém, e pra fazer bem também, a gente precisa enganchar. Então se eu quero fazer alguma coisa pra ela, eu tenho que encontrar nela alguma coisa que me ajude a fazer o que eu quero. Olha, claro.